Agora com bastante demora nos dois sentidos, na zona de Lourosa. É nacional e grátis a nossa linha verde. Até às 9 da noite, é 821-0101. Obrigada, Paulo. Até já. E até já. Boa viagem. Em continuação de uma ótima tarde. Antena 1. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim. À música. Ligue à Antena 1. Ligados e juntos, e a propósito do aniversário da Kylie Minogue, que dizia aqui o Eduardo só no WhatsApp. E que tal? I should be so lucky. Claro. Tantas. Kylie Minogue tem tantas. A 6 minutos das 3, agora então vai e vem com a Alice. Esta chama-se Cara Bonita para ouvir na Antena 1. Boa tarde, bom fim de semana. Sim, tu és. Muito mais que uma cara bonita. Se trouxeste só um pouco de magia, fizeste o meu dia. Sim, tu és muito mais que uma cara bonita. Se trouxeste só um pouco de semana ou roteiro, aliás, o roteiro desta semana por Balões, é já a seguir. Antena 1, Liga Portugal. Edição desta sexta-feira de Vôlei Já Vem. Terminamos então esta semana o roteiro desta semana por Balões com uma subida aos miradores dos Moinhos em Entrevinhas. Vamos a ver se edição de Rui Gomes. São quatro moinhos de vento a que se juntou recentemente um baloiço. Está no alto e meio costa vizinha da aldeia de Entrevinhas, no concelho de Cerdoal. Lindo de ver. Que são moinhos tradicionais, moinhos de vento. Alguns foram reconstruídos. Tem um parque que rodeia os moinhos com todas as condições. Inclusive é lá um depósito cheio de água onde os helicópteros se podem abastecer. Seguindo a descrição de Luís Batista, residente de uma aldeia próxima, o depósito a que ele se refere propicia boas perspectivas dias para fotografias ao pôr do sol com um dos moinhos com velas em cenário do fundo. Há um outro moinho tão bem recuperado. No topo da cobertura ainda se encontra o catavento, que indicava ao moleiro a direção do vento. Está em funcionamento, que é o principal, que ainda pode hoje moer trigo ou centeio ou o que lá colocar, e é o que tem aquela figura do galo por cima. Miguel Alves, presidente da Junta de Freguesia de Sardual, refere ainda que os instrumentos que estão no interior do moinho principal são originais. Tiveram a funcionar, salvo erro, até à década de 50 e muito do espólio que temos no moinho principal foi doado pela família do último moleiro, que era o senhor Tiago Batista. A área de lazer está preparada com mesas e as sombras dos pinheiros ajudam a receber os visitantes que querem ficar algum tempo e contemplar a vista para o Val do Armo. É uma paisagem toda verde. Em algumas partes ainda se nota a marca dos incêndios. Mais longe é a exceção ao verde com as torres da central termoelétrica do Pego. Desde junho do ano passado, aos moinhos juntou-se um baloiço. Foi uma iniciativa de Miguel Alves. O baloiço está virado para o Val, tem uma vista panorâmica e no alto da estrutura está referenciado o nome Baloiço dos Moinhos. E convidei o meu amigo pessoal, se calhar o maior aquarelista nacional, que é o pintor Álvaro Mendes, para pintar aquela placa onde diz Baloiço dos Moinhos pintada à mão. E teve, até ao confinamento, muito sucesso. O acesso é fácil, o lugar é calmo e aprazível, mas tenha em conta os dias com muito vento. Por algum motivo, construíram ali os moinhos. O Voo Lijavanho tem o apoio do Turismo do Centro de Portugal. Um país dentro de um país. Cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER. Edição de Rui Gomes e produção de Carlos Jorge Antunes. Na segunda-feira há mais. Já a seguir as notícias. Para já as mínimas para esta noite. 17 graus para Castelo Branco, 16 para Lisboa, 15 para Aveiro, 14 para Vila Real, Bragança e Coimbra, 13 para Viseu, para o Porto e Guarda, 12 graus para Castelo Branco, Braga e Penhas Douradas. Antena 1. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. On est où, courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio.

tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir em mais um rio. Repete mais uma vez comigo. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et on écoute la nouvelle chanson de José Malho, Carimba de José Malho. Essa dança é tão boa.

Lisboa, perdu entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra. Toi tu te repères avec un nuage d'Alegria. T'as cette ligne de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'il t'emporte. Cher abbé, cher abbé, et là j'atteins sol, j'atteins sol, ma chère loi, cher à Lisboa. Cher abbé, cher abbé, et là j'atteins sol, j'atteins sol, ma chère loi, cher à Lisboa. Tu t'es rebâti après un séisme pire que l'enfer, plus belle, plus rayonnante. Ça me rassure de savoir que même quand nous ne serons plus là, juste dans l'air encore, on te sentira. Chama por mim.

que temos o nosso Minho. Voilà, c'était Carl Spears et Mi Aldeia. Donc voilà, là on va écouter maintenant Johnny Abreu et le titre c'est Magne. Et justement, faut penser, voilà, le 30 mai, ça sera justement la journée des mamans, c'est la fête des mères. Et à ce sujet-là, j'ai un petit communiqué à passer par les établissements Mariano. Donc le 30 mai sera une journée spéciale, pensez à vos mamans et offrez-lui une petite douceur du pays du soleil. Les établissements Mariano vous garantissent plein de surprises pour enchanter vos mamans. Venez rendre visite au 1 rue de l'Orme au Gâteau à Semois. Vous y trouverez le cadeau idéal pour cette occasion. Le groupe Mariano vous souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Donc on écoute Johnny Abreu, Magne. Quando o sucesso não traz a paz que a gente procura, Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho chorei e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje vou fazer.

noite quente de verão, Deus enviou-me a dona do meu coração. Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brincar. Nosso namoro até o padre abençoou. Foi nessa festa que a nossa história começou. Mulher tão bela, agradinhos, começamos a namorar. Batendo o pé, nós ouvíamos o Roda, mira, mira, mira, eu gosto de mirar. A festa tá bonita,